Juro para o 4. Bom, 9759, no solo 40. Sabe controle só na frequência no 21 desse ano. Pesando o ano, boa. Papatão Oscar, Hotel Kima, Chatímetro 10. 14, reposto no ponto, espera, dá papá. Passará a noite para papá. Chané 6075, autorizado, colagem de chama 0, vemos 080 graus 098. Precisamos de colagem 10, vou chegar 6075. O Alfa Golf Charlie, após o pouso, como vai prosseguir para Taxiway Papá? Informo, temos um Mitsubishi no ponto de espera para decolagem. Após o pouso, ultrapasse a Taxiway Papá, faça 180 e aguarde o ingresso da mesma na pista para prosseguir para a câmera. Assente, Golf Charlie. Chané 6075, decolado 241, no chame controle Salvador, na frequência 120, decimal 8. 208, bom dia. Sete cinco. Contato para decolagem, suba nível de voo 360. Passando 2000 pés, autorizado, vana para o Leda. Para o 360, após 2000, direto Leda, o chegar 6075. Vai na proa Serra Vitor 366, aguarde a atualização para o procedimento. 366, desça 2500. Afirmativo, desça 2500, 10 ajuste 904. 2504. Ingresso chama 7, após a linha de proa. Lavatão, gosto, contra o quilo, ajuste 904. Gosto, 904, lá. Papá Romeu Alfa Golf Charlie, no solo, aos 43, observando o Mitsubishi ingressando agora na 17, autorizado 180, Papá estacionar a frequência livre. Duas línguas para a Duna de Sorocampo, Sideral 9972, pode prosseguir direto para a final? Ativo, Sideral 9972, na proa de Duna, complete final do procedimento em Bebezulu e chame torre 1 na noite, decimal 95. Partido de Duna completa, final 295, Sideral 9972, um bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9972, está passando Duna, avistando o campo. Sideral 9972, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso, ajuste altímetro 014. Prossegue para 10, Sideral 9972, aguardando, 014. Papatango, com até o quilo pronto. Após decolagem, mantenha a proa até 3000, vento 080 graus 099, decolagem autorizada, pista 97. Batango, Oscar, hotel quilo, decolado agora aos 4h30, mantenha proa até 3.000 pés, controle no 208. 3.000 na proa, 208. Sideral 9972, tráfego avançado, autorizado, pouso, estona 0, 080 graus, 099. Livre o pouso na 10, Sideral 9972. Avito 366. Bom dia, Papatango, Oscar, até o quilo. Oscar, até o quilo, contatará na decolagem, autorizado por subida a nível de voo 220, após 3.000 pés, eu vou incógnito. Após 3.000, incógnito. NER 6075 Recife 125 decimal 10. 2510, ao chegar 6075, muito bom dia. Oscar, até Kilo, após 3.000 pés, vou ir direto à proa do destino. Após 3.000, proa de Teresina. Geral 9972, no solo aos 48, Oliveira, fechame controle som na frequência no 21 decimal 1. 21, obrigado, bom dia. Bom dia. 36 iniciando 093 agora. 1093, complexo, chame torre 1 no 8095. 895, 093. Salvador, Gol 093, bom dia. Bom dia, Gol 1093, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego já ajustado. Está seguindo aguardando, 093. Bom dia, Torre Salvador, tanto 3890, tanto ponto, espera só. Tanto 3890, mantém o ponto, perdão, no zero. Curta final 09, 093, gol. Tente, gol 093. Ponto está autorizado, destino 0, vento 090 graus, 099. O ajuste de altímetro no 014. Tentativa no outro pouso, 093. Será 997, zero a sua identificação, desça nível de voo 050, vou indo para o ETAP, após o ETAP, Duna, para o final do procedimento NDVZO. Autorizado alinhar e manter pistão 0. Remate 1-0-3-2-9-0. 0093 no solo, 5-7-7. A Oliveira, ficha, chame o controle só na frequência 121, décima 1. 6-1-1-0-9-3. Sol 3290 autorizado, decolagem, pista 190, vento 0-0 graus, 089. Decolagem, Sol 3290. São 3290, decolada 58, chame controle de Salvador na frequência 120-8. Chama Salvador 208, 3290, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, São 3890, bom dia, passa 1700. São 3890, bom dia, contato para a decolagem, suba nível de voo 250, passando 2000 pés, vem na proa de jamo. Para 250, após 2000, proa de jamo, 3890. Posto Hotel Kilo, chame centro do Recife, 126, decimal 85. Caso negativo, 125, decimal 45. Será o 9970 na proa de Tuna, desça 2000 pés, ajustado 1904, autorizado no sinal do procedimento Sim, de Bizulu, pista 10. Reporte Duna, iniciando o final do procedimento. Comandante, muito bom dia, autorizando 5-3 pontos, espera pronto. São 3-1-5-3 pontos, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0-0-0-0 grau 089. Ajuste altímetro na 0-1-4. 0-1-4, alinha decola, sistema 0, 3-1-5-3. Zona 53, Decolado ao 07, chame controle de Salvador na frequência 120.8. 08, está 3053, bom dia. Salvador, muito bom dia, está 3053. Bom dia, contrato radar na decolagem. Lugar nível de voo 320 após 2000, veio direto Leda. 9970 passando Duna, complete final do procedimento no Deviso Luiz, chame torre 1 no 8 do sinal 95, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco, bom dia. Torre Ibana, agência federal 9970, detectando final do procedimento de defesa 30.0. Federal 9970, traço Gavitale, autorizado pouso, sistema 0, 090 graus, 099. Ajuste de altímetro no 0 no 4. Tente de posar no 0, 1014. Central 9970, no solo 23. Sobre o controle de uma frequência 121, décima 1. 121, São 3153, Sam Centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo, 128 decimal 35. 351235, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 00 grau 099. Decola pistão 0, vento 3597. Contato radar, supa para o nível 360, direto elétrico. 517, ano centro Recife, 126, decimal 0, Oceana, 118, decimal 8. Tá, 3517, bom dia. Sim. Eu deixo o controle salvador, aciono identificação, reporte no ideal de descida, acionando identificação, aguardando o contato radar. Azul 775, contato radar, 51 milhas para a posição Mari, reporte no ideal de descida. 2229, bom dia, assistente. Faria do 2229, passou o contato radar, 43 milhas para Mari, mantenha nível 190, reporte no ideal de descida. Ajuste Salvador no 0114. 90, chama a descida 2, contato radar, 37 milhas para Mari, mantenha nível 150. Série 2229, aguarde. Azul 2775, no ideal de descida. Afirmo. Sente desse para 2500-10, ajuste no 0-4, na Prova de Serra Vita 366. 2500-36, o azul 775. Azul 2775, confirme a velocidade que irá manter na descida. 240, senhor. Sareto 2229, está para 4.010, o ajuste 1014, na proa de Serra Vitor 366. Passando aqui para 366, o 222, senhor. Azul 4201, decolar 231, chame o controle do Salvador na frequência 120, décima 8. 208? Ok, obrigada. Um bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, chame 6225, pronto. Chame 6225, autorizado a alinhar e manter destino 0. Imagina na 0, chame 6225. Azul 4201, no contato radar, subo ao nível 320, correção 320, direto Leda. 320, direto Leda, azul 4201. Planer 6225, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 090 graus, 109. Decolagem pistão na 0, chame a 220. Oswaldo, 963, próximo ao ponte Paredão no zero. Polo 963, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe mantendo no zero, com 963. Na 6225, decolador 34, chame o controle de Salvador na frequência 120.8. 208, bom dia. 3 Salvador, bom dia, chame a 6225, arborou no Elefa. O chame 6225, contato radar, suba ao nível 380, direto Elefa. 380, direto Elefa, chame 6225. Gol 9963, autorizado a falar sistema 0, 0080 grau 099. Livre Olha o 4958 para a Índia, já ideal. 4958, desce para o nível 1963, decolado 236, chame controle de Salvador, frequência 120.8. 208, boa. Controle de Salvador, gol 9963, decolado passando 1600. Gol 9963, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 1963. Chame 6225, forma o tráfego, posição de 11 horas, 24 milhas, rumo nordeste, cruzando 9.300 pés para 2.500 pés, Alfa Tango 72. 7, Azul 2775, forma o tráfego, posição de 2 horas, 2 milhas, rumo oeste, cruzando 7.500 pés para o nível 380, Airbus 318. 7, 2777. O Chené 621 vai guardar uns 2 minutinhos, devido à nave decolou sua frente com o mesmo perfil de saída, nível e rota. Estimativa, aguardar o 621, tem que ter a nave à frente. O 201, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2235, 62-1, autorizado decolagem sistema 0, vento 090 graus 089. Livre decolagem da Unopera, 62-1. 014, direto à Lagoinha, seu presidente. Tudo 2775, livre RNAV, visto no zero, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, 2775.